9972, desça para 2000 pés, destino 014, autorizado sinal do procedimento NTB Zulu, reposta estabilizado. Para 2000, reposta estabilizado NTB Zulu da 10090. Sim, senhor Nazi, 09930. 1093 no solo 55, tem condições de liberar na taxa Fox Trot? Agora sim, vou liberar. Tem. Olha, agora puxando controle de som na frequência 121, decimal 90. 90, obrigado. Zero vento calvo, ajuste de altímetro no 0-4. 0-4, autorizado posto, 0-9-9-7. Bom dia, 3597, repetitivo Brasília, informação brava. De cópia. Certo. Alugou 1-0-9-3, livrou na foto, não se escuta. Maxilhar, Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette, ou 0-9-3. Então, 9972, reduza 2009, 209. Comandou, bom dia, o TAM 3890, 12, para Recife, informação, bravo. Gente, saída prevista, Fuca, transição, Aracaju, aguarde cópia. Fuca, Aracaju, TAM 3890, aguarde. Taxi via Juliette, portão 8. Juliette 08, 09. R6075, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 10, alternando 123 decimal 8. Recife 1251, alterna 1238, Oxinar 6075. Taxi 6, Eco. Valeu, obrigado. 0 para 1, 150 na Prode, Mapoca. Rio 5975, aciona identificação, autorizada a chegada à área até a posição ITAP, confirme equipamento homologado do RVCM, correção. Equipamento homologado em nave? Negativo. Gente, o 5975 prossegue então na chegada à área até a posição ITAP e após prossegue para o procedimento NDB Zulu da pista 10. Ok. Seguindo a ITAP é a posição ITAP e após vai efetuar o NDB Zulu. Federal 9972, completa sinal do procedimento NDB Zulu pistão no 0, chame torre 98, decimal 95. 7895, bom dia. Obrigado. pronto para cópia? Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, aciona 5526, chama controle 119, decima 8, proteja. Arbor, Elefa, nível 360, para o Zulu 17, decola da 10, curva direita, 5526, chamando controle 129, decima 8, 3597. Cotejamento correto, informa intenções, aguarda informação de melhoria ou segue assim mesmo? Bom, está aqui a companhia, daqui a pouco a gente vai colocar. Obrigado. Gente. 970-1234. 890 pronto para cópia? 3890 pronto. Privado Recife, nível 330, via Perzulu no 7, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5540, chama controle 119, décima 8, proteja. Autorizou Recife, 330, cola da 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, no Perzulu no 7, 5540, código 198, controle. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamar, obrigado. Sonda Oceanair 6225, bom dia. Prossiga. Gentileza, tem informação se Brasília encontra-se fechada ainda? Ah, afirmo. Na verdade, já foi passada a informação faz um tempo e ainda não informaram que abriu. Positivo. É, estamos aqui prontos para a cópia, assim que possível, por gentileza. Oceanair 6225, confirmando? 6225, positivo. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, aciona 5544, chama controle, 119, décima 8, coteja. Autorizado nível 380 para Brasília, via Zulu 17, saída Arbor Elefa, pistão 0, curva direita, transponder 5544 e o controle 119, décima 8, Xanel 6225. Projeto correto, chama para pushback acionamento. Chama pushback acionamento, estou confirmando ainda a informação que Brasília está fechado. Ah, afirmo. Então, antes do pushback, informe se deseja esperar melhora ou segue assim mesmo. Solo 03, Olivar, puxando e controle só na sequência, 219. Olivar, 219, bom dia. Bom dia. Solo, Salvador, é ômega daquilo. Prossiga. É, finalizamos o cheque, estamos prontos para retornar ao pátio. Gente, autorizado, reporte ingressando, parte 3. Ok, vamos dar ré aqui nas portas e retornar, obrigado. 09972, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 09972. Rio 5975, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, canceladas as restrições da chegada Mari, autorizada a final do procedimento NDB Zulu Pistão a 0, reporte nacional do procedimento. 2.000, canceladas as restrições da chegada, chamará na final do procedimento do NDB Zulu Pistão a 0. Comandador, bom dia, Oxão, né? 6219. Por gentileza, nossa cota, por gentileza, 340, Galeão. Do Galeão, nível 360, via Pernambuco 857, saída da El Ledeirume, decola da 10, curva à direita, aciona 5550, chama controle, 19.8, coteja. 360, da El Leda, depois de Irume, na Pernambuco 857. Acionado 5510 no transponde, o controle 1098, confirme. 5550. Ok, 5550 transponde 1098. Planejamento 4, chama para pushback e sonamento. Camarão, obrigado. Rodolfo 3890, puxa, só um 2. Um, 3890, autorizado, chama para o táxi. Autorizou, chama o táxi, tá ligado? Praça do Salvador, muito bom dia, o azul 4069 para Campinas, você é 60, um abraço. Quatero 69, autorizado Campinas, nível 320, via Perzulu 10, Pobá, via Perzulu 16, saída da El Veda Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5546, chama controle, 19.8, coteja. NDB, o 1595. 1595, chama agora a torre, 118.95. 1895, 1595. 975, repartir final de 5 milhas. Chama na final de 5 milhas, viu? 5975. Ok, positivo, repita, o 4069. 4069, positivo, voo 320 para Campinas, Upper Zulu 10 para Babi, Upper Zulu 16, saída da El Leda Mótima, curva à direita, transponder 5546, controle 119.8. Regulamento question para pushback sonamento. Chamar para pushback sonamento. 4069. Rio 5975. Rio 5975, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, vento calmo, ajuste de altímetro na 014. Autorizado o pouso, Rio 5975. Solo, Salvadora, Alfa Quebec Kilo, pronto para ingressar na Kilo, na 3 Kilo. Sente, reparte ao término, Alfa Quebec Kilo, reparte ao término, parte 3. 37. No solo, Alzino 3, Auli pra pista, na via Taxway Golf. Sendo controle solo na frequência 121.9. E após o próximo. Solo, Rio 5975. 5975, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, direito. Alfa, Kilo, parte 3890 154 3 horas, salvação. 5-4 a bordo, altímetro no zero no passo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-9, pessoal 9-5 com voo. Obrigado, via 14, 0295 com... Salvador Buena, 3153 na TAM. Estamos na pátio 3, penúltima posição, se não me engano é 21, coisa assim, puxa acionamento. 390, pronto, 0. Pronto, 3890, bom dia, autorizado alinhado e decolado no 0. Vento calmo, ajuste altímetro no 0, no 4. Decola no 0, vista. A 75, atento à aeronave da Azul, finalizando o reboque no pátio 3. Solo, Salvador, Alfa Quebec Kilo, finalizou o robô. Gente, frequência livre Alfa Quebec Kilo. Obrigado, bom dia. Salvador, o 3153, o Rio já passou aqui na nossa retaguarda. Com segurança a gente já pode fazer um push de autorizado. Autorizado então, chama para o táxi. Câmbio. Então, 3290, decolador 07, chave controle de Salvador, na frequência 119, decimal 80. 198, bom dia. O passeio 69 para o track, que é estacionamento, posição 1. Chama para o táxi. Para o táxi, passeio 69. Chané 6219 no gate 5 para o push acionamento. Gente, aguarde para o pushback. Positivo. Salvador 3890, decolou, cruzador 1000, bom dia. 3890, bom dia, contato na Tarnada Colácio, vou via saída fuga, transição Caju, comigo de voo 330. Via nível 330, 3890. Solo Gol 1093, autorização com 380. Tô previsto a rebota transição eleva, aguarde para cópia. Rebota transição eleva, aguarde a cópia, o Gol 1093. Azul 4069, aguarde nova autorização para o pushback, temos aeronave já soltou o trator, vai iniciar o táxi. Aguarde 4069. Voltando 3153 para o táxi com 153 no PLV. Voltando a Campinas com 3:20. 2153 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 1895, bom voo. Índia Alfa, 1895 no ponto de espera, com 14, obrigado, bom dia, tá 3153. Solo, Oceaner 62 no 1, tem alguma previsão aí? É, o nave já iniciou o táxi, vai passar na retaguarda no máximo 2 minutos. Sim, então, alô, Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, da Cali para a saída prevista Pucca, transição Aracaju, aguarde número 2 para a cópia. Aguardando Pucca, Aracaju, 5973. O Sol, Rio 4069, está livre inicial? Negativo, a aeronave vai passar na retaguarda, estimado menos de um minuto. Ah, tá bom. A 2-1-1, autorizado, chamar o táxi. Ok, vai iniciar o Oceaner 2-1-1. Autorizado, chamar o táxi. 4069, copiou, autorizado, chama para o táxi. É isso. Bora para o táxi, bacana. 2 Salvador, bom dia, 3153, ponto 0 no 0, pronto. Bom dia, 3153, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento calmo, hoje de altímetro no 0 no 4. A linda cola com 1014, 3153. 5 alterna 1, 2, 5 decimal, 4, 5. É, confirmando 12685 ou 12545 por 3890. Correto. Bom dia. Passar 2229, controle Salvador, aciona identificação, autorizado chegada Mara, ajuste ao primeiro número 0 no 4. Chegada Mara, para 4. Pronto, copy. Autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 21, sai da Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita, aciona 5555, chama controle 19, decima 8, coteja. 360, autorizado com fins, via Perzulu 21, decola da 10, na Arbor, transição Elefa, curva da direita, 5555, 1980, gol 1093. Correto, chama para pushback, sumamento. Camarada, certo. 5973, pronto para a cópia. Relativa, senhor, prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via Perzulu no 7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5562, chama controle 19, decima 8, coteja. Autorizado Recife 390, via Perzulu no 7, decola da 10, com curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. 5562, transponder 119, decima 8, o controle, Rio 5973. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama para o push, sonamento, 5973. Autorizado diretor do Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés, altimetro 10 no 4. 366 para 4000, 427 e 75. Controle Salvador, bandido da 31 na 53. 31 na 53. Bom dia, contato radar na decolagem. Suba via saída da aeroplanação Iron, instalamento de voo 360. Centro, sobe via ao 360, possibilidade de uma leda. Controle da 31153, possibilidade de voar da EO Leda. Autorizado atrás também da 31153. Leda 3153. Bom dia, o chão é 62, o nono. Siga. Tá bom, está no táxi. A gente está aguardando a aeronave à frente. Saída prevista, arbor, transição, elefa, guarda de copa. Firmo. 4069 para táxi, 4 horas e meia de autonomia, Galeão 115 a bordo, ONU 15. Gente, 115 a bordo, altímetro 104, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-8-95, bom voo. Índia Alfa, 1-8-95, obrigado, bom trabalho. China 621, segue com o número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-8-95, bom voo. Sim, seguindo, 1-8-95, obrigado. Nível 190 para 1-8-65, ciente Brasília fechado devido ao mau tempo. Pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 1-7, saída arbor, transição elétrica. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5560, chama controle 1-9-8, proteja. Salvador, muito bom dia, azul 4069.00, pronto. Azul 4969, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento calmo. Livre, decolar, azul 4069. Autorizado, portão 9, chama para o táxi. Puxa, dá estacionamento no 093. 3 aguarde, será o próximo setor. Chama agora o centro Recife, 125-1, no alterno, 123-8. 251-238 com Recife, tá 353, bom dia. Bom dia, observe a relógio Embraer da Azul à frente, após o mesmo autorizado alinhar e manter, piscina 0. Tenta após a decolagem da Azul ali e manter, hoje. Azul 2775 está autorizado a final do procedimento RNAV, piscina 0, desça para 2500 PR, reporte estabilizado. Para as linhas autorizadas, procedimento formal estabilizado, Azul 2775. Sobe o gol 093. Prossiga. A gente vai aguardar o feedback da aeronave da companhia, é isso? Afirmo. Não tem condições de fazer a conta. Aguarde. Boa noite, 65, tem condições de fazer o pushback mais para trás para liberar simultâneo com o portão 8? Afirmo. Gente, paciente que será o número 2, então, no táxi. Confirme. Afirmo. Vamos 093, autorizado, simultâneo com o 9, chama para o táxi. Gente, chamar para o táxi, o gol no 093. Afirme, é o 44. É do lado ali, é no meu quarto do lado ali da vez. Gente, o Vitor Alfa não tem contato visual. Reporte quando termina. Confirme reportar quando no quando chegar ao destino. Quando terminar o reporte, o táxi. Sim, muito grave. 1-8-65, pushback normal, então chama para o táxi. 980. 1-9-0, obrigado pelo trabalho. Sim. 069, saída da EL. Azul 4069, contato na tarde da decolagem, suba via saída da EL, transição módulo para o nível 320. Gente, saída da EL, módulo 4320, 4069. 23 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 9, 5, bom voo. Vamos 093, coordenação com a equipe de sala, peço passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Coordenar, pode passar e autorizar o táxi, pushback, lá para o táxi, bom no 093. Passarei 2229, reduz a velocidade 2009, tráfego prefere na aproximação agora 2 horas, 9 milhas. Mesmo rumo, passando nesse voo 065, quer descer para 2.510, vai passando 72. Teste reduzindo para 209. Pode confirmar, após de TAP a gente voa Serra Victor 368? Após de TAP autorizado Serra Victor 366, descer para 2500, faz o passarei 2229. Descendo para 2500, após de TAP Serra Victor 366, 2229. Decolado 138, chame controle Salvador na frequência 1-1-9-19-8-0. 1-1-9-8, boa. Oi, essa é a formação do despacho de Brasil? Controle, bom dia, o Xanay 62, eu não decolo na sua escuta. Xanay 62, 1-1, contato radar na decolagem, sua vez, saída da transição, e vamos para o nível 360. Ciente, acendendo 360, Ocean. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, 2775. Oi, Salvador, muito bom dia, 2775. 2775, bom dia, continua a aproximação, aguardo na autorização para pouso. Ajuste altímetro no 0 no 4. Gente, 2775. Eu tenho a saída número 2. Na mesma saída, tráfego prefere um Embraer 190. Solo para o táxi, voo 1093, está com 97 a bordo, alternando em campo de 5 horas, 6 de autonomia. Confirma autonomia? 6 horas e 6. 397 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa. Ponte espera torre 1-8-9-5, bom voo. Índia Alfa, ponte espera 2-8-9, obrigado. Como 7 ao solo? Prossiga, ok, mesmas condições. É, Brasília com neblina, melhor visibilidade de pista, 2.000 metros. Ah, poxa, obrigado. Falado 4-1, maior delas, 2 mil metros. Vai de 0 a 2 mil metros conforme a pista e com neblina. E mais a informação é que permanece fechada, é isso? Afirmo. Ah, tá, ok, obrigado. Porém, ainda não nos passaram controle de fluxo. Tá, ok, obrigadão. Assim que você tiver informação, ou 357, sobre o controle de fluxo, eu agradeceria também. É, por enquanto, zero controle de fluxo, sem nenhuma restrição. Tá, pode ir, obrigado. 6229. 7 Torre 118, décimo 95. 118, obrigado, bom dia. Selecionador, bom dia, movimentação, espaço 220 até 200. Gol 1649, controle de Salvador, sendo identificação de sua linha chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 014. Adjuntímetro 904, o vento calmo. Sente número 2, 2, 2, 2, 9. Feedback acionamento do 4, 3, 3, 7. Sente autorizado, chamar o táxi. No solo, aos 44, libere a primeira direita, vai fechando o controle de som na frequência 121.9 e ataque foi Delta. Livre na Delta 219, 2775. Passaredo 2229, tráfego avistado, permanece vento calmo, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, não no zero, 2339. 775, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, direita. Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, direita, 2775. Chanel 211, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 123, décima 8. Ok, 125, 1232, Chanel 211, bom dia. É. Olá, bom dia, Azul 4958. Azul 4958, controle de Salvador, chama a identificação. Autorizado a alinhar em uma recepção 0. Autorizado a alinhar em uma recepção 0. 4958, desça para o nível de voo 050, autorizado chegada a mar e contato radar 48 milhas sudoeste de Salvador. Ajuste o altímetro no 014. Chegada a mar e descer ao 050, comunicações, o 4958. 229, nos fala 46, ele está fechando o retorno de sol na frequência 1219. 219, boa, 2229. Turno 865, chama agora, centro Recife, 126.0. Boa. Boa. 093, autorizado decolagem, pistão 0, vento calmo. Decolagem, bom, vento calmo. Estamos a bordo 8, 7, 3 horas e 30, com 8, 7 a bordo, altímetro no zero no passo, táxi vem de alfa no ponto de espera torre 1895, com voo. De alfa, ponto de espera 2, 3, 4, 7, 4. Juliette, 2229, passa 2229, táxi via Juliette, 12 da remota. Juliette, até a 12, obrigado, bom sábado. Salvador, gol 093, decolou na Cisco. Gol 093, contato radar na decolagem, se você sair da Transeleste para o nível de voo 360. Ei, Arbor, Transeleste 360, subindo, gol 1093. Eu ligou no 093, possibilidade de voar uma proa direta, Telefa, ótima. Aproveita a direta, Telefa. Telefa, obrigado, gol no 093. Bom dia, Antônio Salvador. Prossiga, bom dia. Bom dia, o ponto espera pronto, 2357. 2357, a linha decola da 1-0, vento variável com 3 nós. Linha decola 0, 2357. Azul 4958, reduz velocidade 2209, reparação para sequenciamento, esquerda proa 020, limite radial 290 de Salvador. Ciente reduzindo agora a 220 nós, sendo vetorado curva esquerda 020, limitado pela 290 de Salvador. Azul 4958. Correto. O número é 49, está autorizado a assinar o procedimento RNAV, sistema 02 para 25006, reporte estabilizado, altímetro no 094. Sistema 2500, autorizado, reporte estabilizado, 649. Azul 4958, é proceder para assinar o procedimento RNAV, para assinar o procedimento MDB Zulu. RNAV, senhor. No 7, decolador 53, chama controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 98, bom dia, até 3, 5, 7. Controle de Salvador, muito bom dia, até 3, 5, 7, cruza 1.200 pés na Arbor, transição Elefa. Então, 3597, contato radar na decolagem, super VFI da Arbor, transição Elefa, fora no voo 360. Agora 1093, chama agora o centro Recife 12, meia decimal zero. 360, obrigado, até a próxima. Certo. Azul 4958, separa 25007, apresenta o Renato do Serra Vitor 366, reduz a velocidade.